Diego Tardelli está preparado, está concentrado. É a chance do terceiro gol atleticano. O árbitro já autorizou. Tardelli para a bola. Pé direito, bateu e é gol! Diego Tardelli, o dono da camisa 9, na marca de 29 minutos do primeiro tempo. Tardelli, com categoria na cobrança de pênalti, amplia a vantagem atleticana no Mineirão. Tardelli sabe, ele sabe o caminho do gol. Atlético 3, Ituiutaba 0, Henrique. O Tardelli estava totalmente concentrado. Olhou para o goleiro Rafael, o Rafael pulou para o lado esquerdo, a bola foi no canto direito e morreu no fundo das redes. E o Tardelli veio aqui e falou, sai zica. É o Tardelli enriquecendo o placar no Mineirão. Agora Galo 3, Ituiutaba 0.